fácil encontrar porque o amor não falha, só junta, não espalha, brilha no mar. Qualquer pessoa vive em busca de um amor verdadeiro e correto, que esteja sempre perto, demonstrando que é valor. Sentimento vai e volta, buscando em vão pelas ruas da cidade, só frustração, porque amor de verdade só em Deus a gente vê. Oferecer. Chama, chama, chama de amor, que te aquece onde for, só em Deus você tem. Brilho que rebrilha no olhar, que te faz caminhar, só em Deus e mais ninguém. Luz que hoje ainda Jesus Salvador. Verdade, só em Deus a gente vê. O amor de Deus entende os corações, alivia e repreende as ilusões, tem remédio e alegria e perdão pra oferecer. Chama de amor, que te aquece onde for, só em Deus você tem. Brilho que rebrilha no olhar, que te faz caminhar, só em Deus e mais ninguém. Luz que ilumina e reluz, só se encontra em Jesus. Jesus Salvador. A Jesus o Salvador.